estando com você, eu perco o juízo. Você me deixa louca, meu bem. Esqueço o mundo que tem lá fora. Não importa o que acontece, eu quero você agora. Não há nada que eu possa fazer para esconder minha alegria. Com você não há que temer, não quero ficar sozinha. Aqui é o lugar onde eu sou feliz, dançando. Pelo ritmo e levar você junto comigo. Não precisa ficar com medo, eu não vou te assustar. Só quero te contar o segredo, eu nasci para dançar. Não há nada que eu possa fazer para esconder minha alegria. Com você não há que temer, não quero ficar sozinha. Aqui é o lugar onde eu sou feliz, dançando. Dançando na discoteca. Eu não quero mais ir embora. Eu quero ficar aqui na minha vida. Eu sou a sua escrava. Para sempre, me leva com você.